Edição número 6 do podcast compactado no ar. Bom dia, João. Opa, bom dia, Vitor. Bom dia, pessoal. Estamos aí já para o 6º episódio do podcast, mas vale sempre lembrar que a gente tem disponível para vocês comentarem aqui embaixo, se inscrever no feed, seguir a gente no Twitter também. A gente sempre responde quando alguém pergunta. E claro, tudo aí vai estar na descrição. Até agora, zero perguntas. Pois é. Estamos invictos aqui com zero perguntas. É, melhor aproveitamento. E pra começar agora, com os destaques, né? O que que tu trouxe de surpresa dessa semana aí, Vitor? Cara, eu trouxe um destaque da semana, que não é bem da semana. que é a segunda música nova do Red Hot Chili Peppers. Boa. Adiantando o novo álbum deles. Já falamos um pouquinho quando saiu a primeira música nova, que era Dark Necessities. Então, o destaque é duplo. O destaque é para a segunda música nova. Aproveitando já a primeira. É. A música nova, sem clipe, por enquanto, né? É The Getaway, o mesmo nome que o álbum. E, cara, bem legal. O som do Red Hot tá bem diferente, eu acho. Seguindo a linha do álbum anterior, que é assim uma coisa um pouco mais alternativa, mais indie rock, assim, mais alternativa. Uhum. E menos funk psicodélico, que nem era antes. Nossa. Até tu entra nos comentários. Eu achei um comentário lindo no vídeo do YouTube dessa nova música. Que é assim, vocês não entendem porque os fãs do Red Hot não gostam dessa música. É porque nós somos fãs. Sabe? E é o que chuva, pô. Eu não gosto da música, porque eu sou fã do Red Hot. Tá diferente. Sim. Sei lá, eu não sei qual é. Queria perguntar pro cara, mas... Né? Não perguntei. Achei legal essa reação triste com a música. Eu gostei da música, acho que é porque eu não sou fã do Red Hot. Sim. Mas eu gostei bastante da música. E acho que vai ser um álbum bom daí. Um álbum... menos pros fãs do Red Hot e mais, assim, um público novo, acho, não sei. Sim, sim. Estão dando aquela mudada, né? É. Mas, enfim, e o teu destaque, show? Eu trouxe uma notícia que ela ficou forte agora nessa quarta-feira de noite. Que é mais um provável lançamento do álbum do Frank Ocean. Oh, não! Sério? Meu Deus, explica isso aí, cara. Já tem uns, acho que são, eu vi 7 sites que já estão dando como oficial que o álbum saia hoje. Sexta-feira, 3/6/2016. Meu Deus, cara. Por isso que eu disse que é pra ser surpresa, tá ligado? Essa minha reação que vocês estão ouvindo é porque eu não fazia ideia disso, cara. Sim. O João disse que era surpresa, mas ele fez uma surpresa pra mim, porque, pô, tô esperando esse álbum já faz 3 anos, porra. Exatamente, mas eu não sei se vai ser, tipo, só mais um alarme falso, como já teve uns 30, né? Mas nossa, o pessoal, cara, tá em cima. Aqui demais, cara. Ué, eu tô... E tem alguma informação de nome? Não, nadinha, só acho que o mais via em site de rádio mesmo. Que eles falam, mas tem bastante gente falando, então talvez, né, nunca se sabe. Se sair, a internet vai cair hoje. Bah, se cair, eu vou ficar muito feliz, cara. Pois bah, é. Cara, notícia ótima, muito obrigado por trazê-la, João. Perfeito. Enfim, então, temos aí os destaques da semana, aproveitando o embalo. Eu vou chamar a música que eu destaquei essa semana. Boa. A música nova do Red Hot, The Getaway. Let's go, you show me. something no one will ever know. A love hallucination, another lonely superstar to get away inside your car. It's getting much too far. Surrender to the brave inside a lover that another tried. Take it to my ride. You don't have to keep it if it's mine. Find out how we feel. Just around the corner, slow down for sound. Turn it up and know we can't be found. The body that we transcend, asleep, you weep. Find out that the trick is never cheap. A melancholy girlfriend, another lonely superstar. Get away inside your car. Taking much too far. Crazy, bands start up each and some must. No big hair. Songs mean a lot when songs are bought, and so are you. Face right down to the practice room. Tension and fame's a career. Ouvimos a playlist que o Vitor trouxe. E aí, Vitor, o que você trouxe pra gente? Cara, essa seleçãozinha aí foi tocado por último agora, Beck. Música nova dele, Uau. Uou, não sei. Antes disso, Pavement, Cut Your Hair. E por primeiro, Red Hot Chili Peppers, The Getaway. Esse somzinho aí eu trouxe especialmente porque... porque o música nova do Beck, né? Então, cara, é... O Beck é sensacional, eu sou fã dele. Uhum. Adoro a maioria dos trabalhos dele. E essa música nova, bem diferente das músicas que ele tava lançando, né? Pois é, né? Que ele lançou o álbum Morning Phase, que era muito parecido com Sea Change, né? Uhum. Então, ele, depois disso, ele lançou aquele single Dreams, ano passado, que tocou bastante, é uma música muito legal, muito dançante, boa pra caramba, assim. Sim. Bem rock. E agora essa música Wow, me parece um retorno, assim, ao Beck dos anos 90. Não no sentido musical, não é folk, também não é rap, né? Que ele fazia aquela coisa clássica do Loser, né? Que era aquele rapzinho dele com violão e tal. Sim. Não é isso, é assim, o que eu quero dizer que é anos 90 é no sentido de que é muito irônico, sabe? Uhum. E o Beck, acho que era um dos artistas mais irônicos dos anos 90, assim. Sim, verdade. E mesmo nos anos 2000, ele é muito irônico também. Ele tira bastante sarro, por exemplo, do álbum Midnight Vultures, né? É um álbum super irônico, assim, tirando sarro da música pop, da cultura pop. O Beck sempre tem um som bem, bem cru, né? Ele tinha nos anos 90. É, exatamente. Ele era irônico nos anos 90. Nos anos 2000, ele transformou, assim, numa ironia meio mais produzida, assim. Uhum. Né? Porque os álbuns dos anos 90 dele realmente são bem crus. Sim. Mas nos anos 2000 eles já têm mais produção, assim. E essa música nova me parece, assim, uma ironia também a essa coisa da cultura pop e tal. Uhum. Que a música quase não tem letra. Ele fala, assim, tipo, wow, I'm ready. Uns troços assim, sabe? As coisas meio chavão, assim, sabe? Dessas Sim. músicas de baladinha, assim. Tipo Selena Gomez, coisa assim, tá? Ele meio que parece que ele tira um sarro disso aí, sabe? Sim. Me parece, eu não sei. Eu nunca vou cravar o negócio desse, né? Porque não tem como saber. Até ele chegar e falar que foi. É, até ele chegar e dizer, tudo que eu disser é especulação, né? Sim. Mas, enfim, essa música me parece uma tiração de sarro, assim, com a cultura pop e... enfim, música... Eu gostei, não, musicalmente não é a melhor música do Beck, né? Sim, com certeza. Mas, até porque é difícil, né? O cara ficar sempre fazendo a melhor música da carreira dele. Pois Mas, é. Ansioso aí pelo novo álbum também, mais um artista que vai lançar um álbum novo esse ano. Ou seja, 2016 é um ano muito bom, né? Pô, vários álbuns novos, bons, artistas bons lançando álbuns novos. Sim. E... Tô feliz, cara. Acho que vai ser um bom álbum. Acho finalmente. Que ele vai voltar mais pra esse negócio, então. Acho que, sim, exatamente. Ainda bem que tu falou, porque é o ponto que eu queria chegar, que o Beck é um cara, assim, parece bipolar, tripolar, sei lá, assim, com múltiplas personalidades, sabe? Sim. E cada álbum meio que puxa pra um lado, né? Tanto que o Morning Phase de 2014 foi mais pra aquela linha introspectiva dele e tal. Uhum. E acho que esse novo álbum, baseado no que a gente ouviu aí nessa música, vai voltar a ser meio anos 90, assim, meio tirador de sarro, sabe? Nossa. Ó, o álbum novo vai sair dia 21 de outubro. Ah, ainda tem um tempinho ainda. Vai sair ainda mais um ou dois... Uma ou duas músicas singles. Assim, pré-release, é isso, singles, antes do álbum, talvez. Uhum. Porque é mais ou menos como os artistas estão fazendo, né? Sim. Ele não liberou clipe nem nada, né? Não. Foi Aliás, essa música tem um lyric video, né? Ah, sim, verdade, verdade. É uma coisa assim, mais ou menos um clipe, né? Uhum. Tem uma arte assim, mais conceitual, assim, que... Não sei se vai ser do álbum, se é só dessa música, esse estilo. Mas combinou bastante, talvez se ele traga alguma coisa pro álbum. É, achei legal esses recortes, esses negócios. Uhum. Que me lembra um pouco anos 90, me lembra um pouco a personalidade dele dos anos 90. Uhum. E combina com a música, né? Verdade. Então, enfim, gostei muito da música nova dele. Nesse sentido, né, não... Porque, é uma música sensacional, mas gostei muito do sentido de que é... Dele trazer isso daí de volta, né? É, ele voltar para esse estilo irônico dele, que era super demais. Sim. Acho que tu É uma identidade já dele. também. Não tem como tu. É, acho que é uma das personalidades dele que eu mais gosto. Personalidades, é difícil de dizer, né? Pois Mas é. um dos perfis dele, assim, que Sim. é mais legal. Também esse ano tá sendo feito o Odelay, o álbum mais clássico dele, tá fazendo 20 anos, né? Boa. Então acho que até que a gente podia fazer um especial disso aí, hein? Pode ser, vamos ver aí. Porque, cara, é um álbum fenomenal, né, cara? Foi o primeiro álbum do Beck que eu ouvi mesmo, assim. E, pô, adorei demais, cara, me apaixonei. Foi ali que eu gostei do Beck, sabe? Foi ali Porque que deu um empurrão. é ali que bateu. Porque, cara, é um grande álbum, o Odelay. É Adoro a verdade. capa. É um cachorro peludo pulando uma cerca. É um negócio lindo. O cachorro peludo. Ah, não é um cachorro peludo? Né? É, né? Acho Eu que acho é. que é. Acho que é também. É uma cerca bem grande, por sinal. É, cara, é muito legal. Aquela estética dos anos 90 é muito legal, né? Sim. Eu tava até Quando que saiu comentando. esse álbum? Foi em 96? 96. Verdade. Acho que o Brasil nos anos 90 tava num momento muito especial, né? Os artistas, as bandas. Sim. Especialmente pela mistura dos ritmos, sabe? Tinha. Os caras misturavam rap com rock, com reggae, E não, com acho que era samba. um ano que o pessoal não julgava tanto, né? Não caía muito em cima. É. Como acho que hoje cairiam mais se fizessem isso, né? Talvez. Cara, assim, tu vê artistas como o Rappa, o Planet Hemp, Raimundos, sabe? Todos misturando, assim, ritmos brasileiros nas músicas e fazendo rap. O Raimundos botava um heavy metal junto, Sim. sabe? Assim, coisas misturadas que, pô, ficava muito legal, sabe? É o meu período favorito da música, e especialmente no Brasil. Sim. Ainda, claro, vai citar ainda o Mangue Beat lá, Nação Zumbi, Mundo Livre S.A., daí sim que tu explode, porque artistas incríveis, né, cara? Chico Science e Nação Zumbi lançaram. Os dois álbuns que eles lançaram, né, com o Chico Science, são, sei lá, tu vai fazer um top 5 da música brasileira, um deles tem que entrar. Sim, com certeza. Eu bato o pé, cara. Sério, não tem, bota um lá do Tom Jobim, não tem problema, bota um de quem tu quiser, mas um deles tu vai Tem ter que que ser pôr. assim, sim. Cara, as letras incríveis, o ritmo incrível também. Acho que é a época que o pessoal se preocupava mais, né, em fazer música. Cara, Eu sempre incrível. vou martelar nisso. É verdade, cara. É verdade. Não Cara, tem como. anos 90 foi um período muito bom, cara. Eu acho. Não Eu sei. acho. Eu disse eu acho no sentido de. Tu Assim, não não viu sei como era totalmente nos ele, né? outros Sim. aspectos, né? Mas falando musicalmente, cara, foi uma década incrível, cara. Uma das minhas. A minha favorita. Com certeza, acho que pra mim também. Eu fui pegar o celular esses dias e ver. Os artistas que eu tenho, acho que 90% é dos anos 90, assim. Tem um álbum mais novo, assim, sabe? Sim. O resto é tudo anos 90. Pois é, né, cara? Ó, época incrível, cara. Mas enfim, chega de babar o ovo dos anos 90. Vamos entrar aí no bloco de sol, pode ser? Boa. Partiu. Beleza, vou trazer então a minha playlist agora. Vamos começar ela com The Stone Roses. Around, waits there for the nails.

Voltando aí para o nosso terceiro bloco de conversa, ouvimos agora The Jesus and Mary Chain, Head On, The Stone Roses, All for One, e antes disso outra do Stone Roses, Love Spreads. E aí, João, qual é que foi a tua história para esse bloco aí? Pois é, né? Por que eu trouxe isso daí? Eu trouxe basicamente pela volta do Stone Roses, né? Acho que são o quê? Segunda volta. 16 anos sem lançar algo novo. Eu chamo de segunda volta porque eles fizeram uma tour esse tempo, né? Ah, sim. Foi, acho que a volta musical, né? Porque com coisa nova, né? Sim. Porque acho que é a banda que eu comecei a escutar quando já tinha acabado, né? Sim, sem dúvidas. É algo totalmente que tu vai marcar a volta deles. Até eu que não cheguei a ouvir eles quando começou. Imagina pra quem começou com eles, tá ligado? É, deve ter dado. E cara, a gente nem sente a repercussão, né? O pessoal, ele não... Eu não sei, acho que eles não saíram muito do Reino Unido, né? Os Estados Unidos, principalmente. É, exatamente. Acho que eles nunca entraram muito nos Estados Unidos. Pois é. Mas o que eu trouxe, então, foi mais por, não por causa da música, a nova, mas pela essa volta que eu acho que vai acrescentar bastante, porque é os anos 90 voltando com a formação original e fazendo as músicas na pegada deles. Claro, sem dúvidas. O que tá me dando muito hype pro próximo álbum que vai vir, né? Porque eu acho vai que ter o... álbum. É, vai ter álbum, isso é certo já. O que eu acho que o Stone Roses, pra mim, não ficava atrás de nenhuma banda naquela época, nos anos 90. É uma banda que tinha bastante diversidade de instrumento e de vocal, porque nunca era alguma coisa totalmente igual, né? Seguia sempre um padrãozinho. O que eu acho que isso que diferenciava eles de muitas bandas daquela época lá. Por isso que eu achei uma banda muito boa e sempre quis escutar eles. Sim. É, talvez aí, saindo uma turnê aí, quem sabe eles vêm pro Brasil. Pois é. Quem sabe rola um showzinho aí, Porto Alegre. É, nunca dá pra perder as esperanças. Eles, imagina, eles devem vir porque o Oasis veio eles... E aqui, sei lá, o Rio Grande do Sul tem meio que uma fama de ser meio Inglaterra, assim, do Brasil, né? Especialmente pela preferência das bandas inglesas. Sim. Eu sempre vi, assim, uma estética das bandas daqui bem parecidas com a influência do rock inglês, assim. Sim, desde totalmente. Os mais clássicos lá, o Cascaveletes, que era totalmente Beatles e Stones, né? Uhum. Até a mais recente, o Cachorro Grande. Sim, totalmente. São artistas que puxam bastante sempre esse lado da Inglaterra e acho que se vier, eles sabem disso, sabe? Uhum. Quem faz as turnês deles lá, o agente, eles devem saber isso. Então acho possível que eles venham pro Brasil e venham pra Porto Alegre. Tomara, né? Os anos 90 voltando com força, né? Acho que o que marcou também pra eu trazer essa playlist foi a... eles trazendo esses negócios de volta, né? Em 2007, o The Jesus and Mary Chain voltou, trazendo aquele rock progressivão com post-punk meio bem pesadão, que é uma banda que eu gosto bastante. Eu sempre gostava desse estilo meio post-punk lá dos anos 90. Uhum. Eu achava muito massa. Aí eles voltaram agora em 2007, e agora o Stone Roses tá voltando, trazendo esse progressivo dos anos 90, né? Que eu acho que é sempre bom tu relembrar o que dá influência, né? Cara, às vezes eu tenho impressão que essas bandas aí acabou o dinheiro. É, pois é, mas que eu que acho... tu acha? É, eu também acho que é bem nessas, mas... Não, eu não digo que a música é ruim, entendeu? Sim. Mas o que eu quero dizer é que a motivação pra fazer a música... É o dinheiro, sim. É que acabou a grana deles. Eu acho, não sei. Eu também acho que é bem nessas, mas... Acho que... Mas a gente é algo aproveita, que não, né? É algo que tu vai aproveitar, não tem como não... Ah, a gente se aproveita, pra nós é bom que acabou o dinheiro deles. Sim, se foi isso que fez eles voltarem a fazer música... A gente pode ouvir músicas novas, né? Eu gosto. Exato. Se a influência não morre, né? E eles já estavam, o quê? 16 anos no limbo? Se a influência não morre, vai dar mais, mais empurrão pra gente nova fazer música, né? Isso que é bacana. Cara, eu fico pensando como é que a Inglaterra reage a essa música. Queria estar lá pra ver, porque lá vai ser uma repercussão insana, né, cara? Os caras têm muitos fãs. O hype vai ser imenso. É, cara, a gente não ouve falar aqui porque a nossa é totalmente influenciada pelos Estados Unidos, né? Sim, sim. Mas lá deve estar... Tá... Sem condições. Deve estar... Não seria a mesma coisa que uma volta do Oasis, por exemplo, mas... É um hype quase do tamanho, né? Ah, é grande, sem dúvidas. Os caras são muito influenciados. Até interessante... Esses dias, tu falou do Ace, deu uma notícia esses dias que o Lin, eu acho, falou que foda-se o Ace, escreveu no Twitter dele, sim. Né? Escreveu fuck o Ace. Acho que ele falou também, chamou o Noel Galera de batata. Batata? Sim. Isso é muito coisa de irmão, né, cara? Pô, quem é que chama o irmão de batata? Tá ligado? Sigo isso aí. Não, muito coisa de irmão. E outra... E da parte dele, né? Porque o Noah até falou, acho que voltaria com eles pela grana, uma coisa sim. Assim. Aí ele disse, foda-se. Foda-se, pois. Não quero saber do ex. O que é ruim pra ele, eu acho, porque o Noah tem muito mais condições de fazer uma carreira solo que não, ele. Não, totalmente. O Noah, ele tem muito mais visão nesse mercado da música do que ele. O Leo agora, ele até falou que também, nos últimos tempos, ele andou bem ativo, né? Ele falou que tava na hora dele voltar e tal, uma coisa assim. Mas não sei se o BDI vai voltar, então acho que ele vai tentar... É só tu comparar, né, o BDI com a carreira do Noel, né? É, verdade. Tu vê a diferença que tem, né? O BDI deu um azar danado também, né, cara? Porque saiu o segundo álbum, aí eles iam fazer a turnê, daí o guitarrista caiu, bateu de cabeça, né, uma coisa assim. Pois é, né? Cancelaram a turnê. Pesado. Horrível, né, cara? E o guitarrista é... É a importância do grupo, né? E depois o baixista, né? Que era o baixista do Ace também. Uhum. Ele voltou com a banda antiga dele, né? Sim. E por sinal, quem não conhece, acho uma boa ouvir. Recomendo aí a banda Ride. Ah, boa. A gente pode deixar aqui embaixo também. É, cara, a banda muito legal. Que era uma banda dos anos 90 que também não estourou internacionalmente. Uhum. Mas era uma banda inglesa... De, assim, bem da linha do Stone Roses, né? Do Manchester. Sim. Bem dessa linha aí. Tanto é que é por isso que o Ace chamou ele como baixista, né? Porque eles estavam na mesma cena, assim. E essa banda do baixista acabou não estourando e tal. E aí ele virou baixista do Ace. Mas aí agora, quando o BDI cancelou a turnê, ele trouxe a banda de volta. E, cara, é uma banda muito legal, vale muito a pena ouvir. Um som bem massa mesmo, lançaram alguns álbuns nos anos 90. Uhum. E o cara esse, que era baixista do Ace, na verdade ele era guitarrista e vocalista dessa banda, sabe? Ah, que massa. Então ele meio que aceitou um cargo inferior numa empresa maior, entendeu? Sim, acho que o mercado dos anos 90 era mais ou menos isso, né? Era tudo junto, aí o pessoal acabava cedendo pra o pessoal maior, assim. E ele é um cara bom, cara. Pô, a banda é talentosa, assim. Ele, por sinal, é bem talentoso. Sim. No último álbum do Oasis, que tem pelo menos uma música de cada um, assim, a música dele é bem legal, cara. Nossa. No álbum Dig Out Your Soul. Uh-huh. E Andy Bell é o nome dele, só para que fique aí no registro. E ele... Enfim, aí eu acho que o BDI, não sei se tá pra voltar, entendeu? Pois é. Acho que o Liam, quando diz que ele precisa voltar, acho que ele vai fazer outra coisa. Eu prezo bastante a importância do guitarrista nas bandas, porque eu acho que eles podem fazer totalmente a diferença. Um exemplo claro é o próprio John Squire, guitarrista do Stone Roses. Stone Roses, é. O cara é absurdo. Essa primeira música que eu trouxe agora... É basicamente ele que fez a música, porque é totalmente voltada pro riff. Eu acho que se o Ian Brown cantasse, sei lá, podia cantar até uma receita de miojo ali na música que ia ficar bom, porque não tem como. O cara, ele fez um riff, ele vai sendo um riff consequente em toda a música e não fica repetitivo, sabe? Sim. tirando solos ainda, que é sensacional. Acho que o cara pode dar toda essa identidade pra música, né? Ele ganhou aquela música lá. Cara, o John Squire é um cara muito talentoso, realmente, cara. Sim. Eu gosto muito dele, cara. Pô, o cara é um guitarrista incrível. Até, eu acho que no Stone Roses tinha um equilíbrio bem interessante, sabe? Uhum, sim. Porque no sentido de que, assim, o segundo álbum é muito mais John Squire, sabe? Totalmente. E eu não gosto muito daquele álbum. Achei muito barulhento, não sei. Acho até, não sei, tu gosta? Ah, eu gosto. Pois é, e eu conheço um monte de gente que gosta, entendeu? Sim. Enfim, contente aí com as novidades, o programa só de novidades. Sim. Música nova do Beck, do Stone Roses, do Red Hot. Possível novo álbum do Frank Ocean, que certamente a gente vai conversar semana que vem. Totalmente. Então, é isso aí. Só sou novo aí no nosso podcast, que é um podcast... Tá se tornando podcast de novidades, né? Sim. Enfim, muito feliz aí com esses sons. Espero que vocês tenham curtido. E até a semana que vem. Valeu, João. Valeu, pessoal. Valeu, Vitão. Até a próxima.